Não se engane, aqui é Carreta Meteoro, tecnologia sonora do Pará. Prepare-se, prepare-se. A partir de agora, seu coração vai bater mais forte. Nada será como antes. Deixe-se levar pelas suas emoções. A concorrência para. Escuta. Prova e copia. Agora. Carreta Mega Meteoro. CD Volume 1. Os Top DJs. Mais uma mega produção dos Top DJs. DJ Marcos Boy de Marabá. DJ Gabriel Santana de Tucuruí, Pará. Portal Giroplay. Não se engane, aqui é Carreta Meteoro, tecnologia sonora do Pará. Explosão no volume máximo. www.portalgiroplay.com CD Volume 1. Os Tops DJs. Mais uma mega produção dos Tops DJs. DJ Marcos Boy de Marabá. DJ Gabriel Santana de Tucuruí, Pará. Com alta qualidade e dimensão sonora. Portal Zero Play. Oficial da equipe GT de Tucuruí. profissionalismo você só encontra aqui. DJ Gabriel Santana de Tucuruí. CD Volume 1. Os Tops DJs. Mais uma mega produção dos Tops DJs. DJ Marcos Boy de Marabá. DJ Gabriel Santana de Tucuruí, Pará. www.portalgiroplay.com. Dos Tops DJs, DJ Marcos Boy de Marabá, DJ Gabriel Santana de Tucuruí, Pará. Giro Play. Se engane, aqui é Carreta Meteoro, tecnologia sonora do Pará. DJ-Gabriel Santana. Alternativa perfeita para o seu evento. Seu evento. CD Volume 1. Os Tops DJs. Mais uma mega produção dos Tops DJs. DJ Marcos Boy de Marabá. DJ Gabriel Santana de Tucuruí, Pará. Giro Play. Não se engane, aqui é Carreta Meteoro, tecnologia sonora do Pará. Oh,

DJ oficial da equipe GT de Tucuruí. Volume 1, Os Tops DJs, mais uma mega produção dos Tops DJs, DJ Marcos Boy de Marabá, DJ Gabriel Santana de Tucuruí, Pará. Baby, I don't care. Cause for now you're just enough for me. I want you near, like a fairy tale to da Mega Meteoro. Som com alta qualidade e dimensão sonora. www.portalgiroplay.com. Ma

Não se engane, aqui é Carreta Meteor, tecnologia sonora do Pará. Volume 1, Os Tops DJs, mais uma mega produção dos Tops DJs, DJ Marcos Boy de Marabá, DJ Gabriel Santana de Tucuruí, Pará. Não se engane, aqui é Carreta Meteoro, tecnologia sonora do Pará. Portal Giroplay. Mega Meteoro.

os irmãos da série e as danadas não resiste. Grita as mulheres que hoje estão pro crime e um só movimento. Pois senta, senta, senta, sem limite. Pois senta, senta, senta, sem limite. Pois senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ela senta, senta, tá naquele pique. Ela senta, senta, tá naquele pique. Ela senta, senta, tá naquele pique. Convoca as amigas porque hoje tá pro crime. Não se engane, aqui é Carreta Meteoro. Essas minas foda, elas são tudo sem limite. Convoca as amigas porque hoje tá pro crime. A moreninha senta naquele pique. A lourinha senta naquele pique. A pretinha senta naquele pique. Tudo os irmãos da série e as danadas não resiste. Grita as mulheres que hoje estão pro crime. E um só movimento. Pois senta, senta, senta, sem limite. Pois senta, senta, senta, sem limite. Pois senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ela senta, senta, tá naquele pique. Ela senta, senta, tá naquele pique. Ela senta, senta, tá naquele pique. Convoca as amigas porque hoje tá pro crime. Dali DJ Marcos Boy de Marabá. Do jeito sensacional, e como é bom fuder. Caputa profissional, vem fuder. No calor de 30 graus, vai essa mina. Ela é louca, essa mina é maluca. É cabeça entrando na boca. Carreta Mega Meteoro. Essa é moral. Essa é federal. E é saco batendo na peno, na peno, na peno, na peno, na bunda. Taco batendo na peno, na peno, na peno, na peno, na peno, na bunda. Quer pagar de treinada? Quer desafiar? Mas eu já te dou uma dica, mulher, senta devagar. Quer pra não machucar? Quer pra não machucar? Vai te machucar, vai te machucar, vai te machucar. Na batida, moleque, o UDF. Pela última vez, hein? Como é bom transar, caputa profissional. Desce logo, do jeito sensacional. E como é bom fuder, caputa profissional, vem fuder. No calor de 30 graus, vai, essa mina. Ela é louca, essa mina é maluca. É cabeça entrando na boca. E é saco batendo na peno, na peno, na peno, na peno, na bunda. Tato, batato, batendo na peno, na peno, na peno, na peno, na bunda. Como é bom. E é saco batendo na peno, na peno, na peno, na peno, na bunda. Taco batato batendo na peno, na peno, na peno, na peno, na bunda. Quer pagar de treinada? Quer desafiar? Mas eu já te dou uma dica, mulher, senta devagar. Quer pra não quer pra não machucar? Vai te machucar, vai te machucar, vai te machucar. Na batida, moleque,

cara e com a mão no ouvido fazendo careta. Ou soltando pipa. Cara e com a mão no ouvido fazendo careta. Ou soltando pipa. Cara e com a mão no ouvido fazendo careta. Ou soltando pipa. Você me tá de ouro, tá de ouro. Tô CD Volume 1, os Tops DJs, mais uma mega produção dos Tops DJs, DJ Marcos Boy de Marabá, DJ Gabriel Santana de Tucuruí, Pará. Faz quadradinho legal, vai! Dali DJ Marcos Boy de Marabá. Carreta Mega Meteoro, som com alta qualidade e dimensão sonora. Ritmo novo, olha só. Cadê essas princesas que no baile fica meiga? E cadê essas princesas que no baile fica meiga? Dali DJ Marcos Boy de Marabá. Pula pulando, pulando, pulando, pulando, pulando, palco atrás. Você tá pulando, pulando, pulando, pulando, pulando, palco atrás. Você tá pulando, pulando, pulando, pulando, pulando, palco atrás. Você tá babando, sentou. Cadê essa princesa que no baile fica meiga? É só você abrir as pernas, pulando no palco atrás. É só você abrir as pernas, pulando, pulando, pulando, pulando, pulando no palco atrás. Você tá pulando, pulando, pulando, pulando, pulando no palco atrás. Você tá vaporou, sentou. Cadê essas princesas que no baile fica meiga? E cadê essas princesas que no baile fica meiga? É só você abrir as pernas, pulando, pulando, pulando, pulando, pulando, palco atrás. Você tá pulando, pulando, pulando, pulando, pulando, palco atrás. Você tá pulando, pulando, pulando, pulando, pulando, palco atrás. Você tá vaporou, sentou. No baile fica meiga. E cadê essa princesa que no baile fica meiga? É só você abrir as pernas, pula no palco atrás. É só você abrir as pernas, pulando, pulando, pulando, pulando, pulando no palco atrás. Você tá pulando, pulando, pulando, pulando, pulando no palco atrás. Você tá vaporou. CD Volume 1, os Tops DJs, mais uma mega produção dos Tops DJs, DJ Marcos Boy de Marabá, DJ Gabriel Santana de Tucuruí, Pará. É só mais uma do Maestro, então sente o ó. Foi a magia da linguada. Foi o que te deixou excitada. Sabe que ninguém se compara comigo na hora de te dar prazer. Foi a magia da linguada. Foi o que te deixou excitada. Sabe que ninguém se compara comigo na hora de te dar prazer. E são várias, não preenche nenhuma na mente, nem no coração. É que infelizmente eu sou imprudente, não tenho noção. Que são várias, não preenche nenhuma na mente, nem no coração. É que infelizmente eu sou imprudente, não tenho noção. Foi a magia da linguada. Foi o que te deixou excitada. Sabe que ninguém se compara comigo na hora de te dar prazer. Foi a magia da linguada. Foi o que te deixou excitada. Sabe que ninguém se compara comigo na hora de te dar prazer. Dali DJ Marcos Boy de Marabá. Portal dos CDs, o portal dos CDs automotivo. É só mais uma do Maestro, então sente o Foi a magia da linguada. Foi o que te deixou excitada. Sabe que ninguém se compara comigo na hora de te dar prazer. Foi a magia da linguada. Foi o que te deixou excitada. Sabe que ninguém se compara comigo na hora de te dar prazer. E são várias, não preenche nenhuma na mente, nem no coração. É que infelizmente eu sou imprudente, não tenho noção. Que são várias, não preenche nenhuma na mente, nem no coração. É que infelizmente eu sou imprudente, não tenho noção. Foi a magia da linguada. Foi o que te deixou excitada. Sabe que ninguém se compara comigo na hora de te dar prazer. Foi a magia da linguada. Foi o que te deixou excitada. Sabe que ninguém se compara comigo na hora de te dar prazer. Não se engane, aqui é Carreta Meteoro. Tecnologia sonora do Pará. Cê é louco, hein, cachorreira? Tá vindo igual um jato mesmo por cima das nuvens. Como você foi ver, já passou, já foi. Não deu mais nada mesmo esses caras aí, hein? Olha, ela tá na moda, tem várias tatuagens. iPhone cinza, rosa e alguém joga no pipe. E ela não namora, curte tudo à vontade. Tá na brisa da hora e dança bem na vibe. E ele viu, essa mina aí passa. Não se engane, aqui é Carreta Meteoro. Olha como ela provoca. Agacha na frente, rebola na frente do bonde louco do pet. Senta na minha frente, fica na minha frente, rebola na frente do bonde louco, louco, louco, louco, louco do pet. Louco do pet? Então tá, então tá. Vai. Tá com essa bunda nós, bunda nós, bunda nós, bunda nós, bunda nós. Tá com essa bunda nós, gente. Tá com essa bunda nós, gente. O DJ tá tocando a novinha, se solta mulher. Junto o cadinho, Josinha, novinha, rebola. Tu gosta, né? É perigosa, é perigosa.